Quem leu o devocional hoje, sabe que o nosso assunto é, sempre no dia 14, é sabedoria. Quem está acompanhando regularmente o devocional, sabe que cada dia é um tema. No mês seguinte, esse tema volta com outra abordagem, com outros capítulos e versículos da Bíblia. Mas sempre, por exemplo, no dia 14, você vai estudar sobre o tema da sabedoria. 14 depois de março, abril, maio, junho, até dezembro, esse é o dia 14. Estão lembrados disso, né, irmãos? Vamos então pegar o tema que é do devocional hoje. 1 Reis, capítulo 10. Se você já leu, vai ampliar seu conhecimento. E se você ainda não leu, então ganha de presente o devocional aqui, né? Um pouco trabalhado pela pregação da palavra. Veja capítulo 10 de 1 Reis. Diz ali no versículo 1. 10:1. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia na sua mente ou no seu coração. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara e a comida da sua mesa e os lugares dos seus oficiais e o serviço dos seus criados e os trajes deles e seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como que fora de si. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes esses teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também os navios de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se ouviu mais semelhante madeira, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. Deus amado, nós acabamos de ler esta palavra e sabemos que aqui tem muito mais, Senhor, de uma história em que uma rainha leva presentes a um rei. E te pedimos entendimento, revelação das Escrituras Sagradas. Espírito Santo, o Senhor que levou pessoas a deixarem este escrito até nós, o mesmo Espírito Santo agora nos dá o entendimento de verdades que não se enxerga, às vezes, numa primeira leitura, Senhor. Verdades espirituais aqui contidas, nos ensina, Senhor. Eu te peço isso sobre todos nós. Amém, Pai. Amém. Amém, irmãos. Quando falamos do Salomão, a primeira coisa que nos vem à mente, ou digamos duas coisas, uma é sabedoria. Essa palavra, falou em Salomão, logo você imagina sabedoria. E a outra palavra que você imagina? Dinheiro ou riqueza em geral. Essas duas palavras marcam esse homem. Mas geralmente a gente fala da sabedoria desse rei. E é puramente verdade, algo grandioso que Deus lhe deu. Sabedoria. Outro dia eu disse que é o conhecimento que você tem aplicado de maneira correta. Veja, alguém pode ter muito conhecimento de algo e aplicar para o mal. Aplicar para destruir outros. E isso é uma sabedoria levada para o mal. Claro que a sabedoria, ela vai mais do que o conhecimento e sempre tem esse toque de Deus na vida da gente. Por exemplo, quando uma vez trouxeram, duas mulheres trouxeram uma criança para o rei e as duas se diziam mães, estão lembrados desse fato? E na verdade só uma era mãe. A uma das mulheres, sem querer, tinha matado seu filho enquanto dormia, dormiu sobre ele e a criança morreu. Agora aquela mulher dizia que aquele filho morto era da outra e o filho vivo era dela. Esse é o fato mais conhecido da sabedoria de Salomão. E uma mãe puxava a criança, é meu, e a outra dizia, é meu. E o Salomão, naqueles momentos, vamos chamar de uma revelação de Deus, um entendimento, como resolver aquele caso. Salomão pede para os seus empregados, tragam uma espada, vamos partir a criança ao meio. Porque ele sabia que a mãe verdadeira não ia permitir que seu filho fosse morto. E a mãe falsa, ela diria, pois bem, metade para ti, metade para mim. Resolvido o caso. Aí ele logo disse, entregue a criança para a mulher que disse, não matem a criança. Está aí a mãe verdadeira. Vejam, e assim era algo constante, era algo frequente na vida desse homem. Salomão, ainda jovem, ele vai orar e ele pede a Deus. Deus chegou a dizer, pede-me o que quiseres. Tu imagina, se Deus chegasse diretamente, visivelmente a você, e dizer, pede-me o que quiseres. O que tu ia pedir hoje para Deus? Tem isso já, talvez não está tão elaborado agora, uma pergunta que não te deu tempo de pensar, mas o que você pediria a Deus? Talvez alguns de nós iam pedir, Deus, me dá muito dinheiro. Quem sabe? Se você está muito endividado, hein? Mas podia não ser o problema, a solução dos seus problemas. Outros de nós iam dizer, ah, Deus, me dá uma pessoa com a qual eu possa casar e ser feliz a minha vida inteira. Um bom pedido, ótimo. Outros iam pedir, Deus me dá uma posição, um status, onde eu tenha muita fama. Talvez pediriam, mas esse homem pede para si. Ele disse, me dá, Senhor, conhecimento, discernimento, sabedoria, para conduzir o teu povo Israel. Você já pensou? Era um homem novo ainda. E ele já tinha um tanto de riqueza. Seu pai deixou para ele uma herança muito boa. Mas ele pede para Deus. Sabe, quando a gente aprende a orar, as orações mais simples, elas têm a ver com coisas materiais. Olha o que eu disse. As orações mais simples têm a ver com coisa material. A pastor pedir dinheiro é simples. Olha, quando você pede as maiores coisas espirituais, você vai ganhar as menores. Mas se você só pedir o que eu estou chamando aqui de menores ou naturais, então você nunca vai chegar às sobrenaturais, às espirituais. Mas se você pedir coisas espirituais, Deus vai te dar o natural também. Tu acredita nisso? Acredita de todo o teu coração? Pois esse homem pediu a sabedoria a Deus. Agora, lendo os capítulos anteriores ainda hoje, a gente cada vez que lê vai descobrindo mais coisas desse grande rei. E quando a gente conhece ele por riqueza e sabedoria, algo de Deus e algo natural, ele tinha as duas coisas. Diz lá no capítulo 3, no versículo 3, começa assim: Salomão amava a Deus. Quando ele pediu sabedoria, quando ele pediu discernimento, o coração dele já era totalmente do Senhor. Quanto mais o teu coração é de Deus, as orações mais profundas, mais espirituais você vai fazer. Mas quando o coração seu não é muito do Senhor, você vai ficar nas orações mais materialistas. Não é pecado orar por coisas materiais. Mas Deus quer nos levar para orações maiores, sonhos maiores, planos maiores. E lá diz que o Salomão amava a Deus. Então nós descobrimos que ele tem algo mais do que dinheiro, mais que sabedoria. Ele tinha um amor pelo Senhor. E sabe, quando a gente ama, acho que as mães sabem isso mais que os pais. Eu valorizo muito as mulheres nisso. As mães não deixam de comer para dar para os filhos? Deixa ou não deixa, mãe? Quantas vezes vocês já fizeram isso na vida, não foi? Deixa de comprar algo para você para dar para o filho. Porque a mãe tem esse amor desprendido, normalmente mais do que o homem. Quem ama, se desprende. Quem ama, dá. A própria Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu filho. Quem ama, dá. Não fica retendo, não quer para si. Amor não tem nada a ver com egoísmo. E esse homem, ele podia pedir mais riqueza, já era rico. Mas diz na Bíblia que ele amava a Deus. Então, quando alguém está nesse caminho que eu também vou dizer, de humildade. Esse homem tinha uma humildade. Quando eles fizeram a inauguração do templo, que levou 7 anos para ser construído, e mais 13 anos para construir o palácio, ao todo 20 anos de construção, não faltava ouro, não faltava prata, tudo era em abundância. Quando eles fizeram a inauguração, lá estava Salomão, e diz que Deus apareceu para ele. Deus estava como que satisfeito com tudo aquele investimento, um altíssimo investimento que o rei fizera. Pela obra de Deus, ele fez isso e Deus apareceu, Deus estava naquele momento. Pois esse homem, ele tinha algumas coisas que a gente enxerga e que essa mulher, a rainha de Sabá, uma terra muito distante, normalmente se diz que é Etiópia. Outros dizem que é um paizinho pequeno que tem lá na região da Arábia, Iêmen. Os estudiosos têm dúvida bem de onde era essa mulher, mas nós não interessa tanto de onde ela era. Nós estamos olhando o fato. O que essa mulher fez? E aí, lá tem um homem sábio. Lá tem um homem que Deus fala com ele, que Deus instrui ele, que Deus ensina ele a organizar um povo. Porque vocês viram que tudo era organizado, a mesa, as comidas, os empregados domésticos, os oficiais do exército, tudo muito organizado. Essa mulher, eu também vou dizer, eu quero aqui exaltar a sabedoria dela. Porque ela disse, me contaram, me disseram. E quando ela viu tudo aquilo, qual foi sua conclusão? Olha, o boato não era nem a metade. Você já viu que boato ruim sempre é a mais, né? É ou não é? Me disseram. Ninguém sabe de onde a conversa chegou. Nós só, a pessoa diz, me disseram, me disseram, me disseram. E a fofoca, geralmente a fofoca, me disseram, tá? Fica enorme. E aí, se a gente consegue chegar até a verdade novamente, que também é difícil, reconstituir o crime do me disseram, sabe o que vai se descobrir lá no... Mas esse negócio não é nem a metade do que me disseram. É ou não é? Mas agora, a coisa boa, essa não foi. Ah, me disseram, me disseram, me disseram. Mas quando eu vi, não me disseram tanto quanto é. A coisa boa não disseram tanto, né? Por que que o ser humano é assim? Bom, deixa isso de lado. Vamos continuar. Ela chega àquela conclusão. Ela fica embasbacada. Ela fica admirada. Chega a dizer, como fora de si. Olha, não era uma rainha qualquer. Não era uma rainha lá de um paizinho miserável. Não. Essa mulher trouxe na sua comitiva muitos e muitos camelos, especiarias, que é tipo cravo, aquele que nós chamamos cravo da Índia, canela, outras coisas para botar, temperar doces, temperar salgados. Essa mulher trouxe tanta coisa na bagagem dos seus muitos camelos, que diz que nunca mais ninguém trouxe tanto. Era um produto caríssimo no mundo antigo. Mas essa mulher trouxe mais pedras preciosas em abundância e deu para o Salomão. Mas ele já era rico. Essa mulher deu mais. Diz aqui que ela trouxe ouro. Você viu ali no verso 10. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro. Ah, mas nossa Bíblia não diz, ou na maioria das Bíblias não diz, quanto é isso? Sabe quanto é? Segura na cadeira. 4.500 quilos de ouro ela trouxe. Por isso que eu disse, nos seus muitos, muitos camelos. Alguém de vocês pode estar dizendo? Essa mulher é doida. Dá tudo isso de presente. 4.500 quilos em ouro. Quer dizer uma coisa? Volta uma página comigo, no capítulo 9, versículo 14. Teve um outro homem que deu 4.500 quilos de ouro também. Um homem chamado Irão. 9, 14. Irão tinha enviado ao rei 120 talentos de ouro. Só de presente ele já ganhou 9 mil quilos de ouro. Está ficando bom esse negócio, hein? Mas quando as pessoas chegavam lá, viam tudo aquilo que era aquele homem, é uma coisa, acho eu, que foge do nosso entendimento. Os poucos relatos que a Escritura faz nos dão umas pinceladas da grandiosidade do reino desse homem, da organização, do governo dele, da maneira que ele dependia de Deus, ele falava com Deus, Deus orientava ele em questões naturais e em questões espirituais. As pessoas chegavam lá e ficavam, uau, o que é isso? O versículo de abertura do culto diz que vinham reis e oficiais de todas as partes do mundo ver o que está acontecendo lá. Deixa eu dizer uma coisa. Tudo que está acontecendo aqui com Salomão é para representar a presença de Deus e do reino de Deus na terra. Por isso que os povos eram atraídos para lá. As pessoas começaram a perceber, e essa rainha mesmo, ela disse lá no verso 9, bendito seja o Senhor teu Deus. Ela está reconhecendo, vamos dizer numa linguagem simples, ela está reconhecendo que Deus está nesse negócio. Que Deus está em Israel, que Deus está trabalhando nesse homem, essa mulher estrangeira, pagã, não conhecia nada de Deus, ouviu falar, e aí eu exalto a sabedoria dela. Ela disse, eu quero lá ver. Eu não sei se você é daquelas pessoas que gosta de errar para aprender. A gente às vezes erra. Paga, às vezes tem prejuízos, não tem para aprender um negócio. Falo da vida, da escola da vida. Ou você pode observar nos outros e viu que os outros erraram e você, não, esse caminho eu não vou fazer, porque esse caminho eu já vi que dá errado. Então a gente pode aprender errando e pode aprender observando os erros dos outros. Só que aprender errando tem um problema. Tem erros que não se conserta mais. Concorda comigo? Tem erros irreversíveis. Se um jovem, ou um homem, uma mulher casado, ou um jovem solteiro, decidi, eu vou fazer festa por aí. E dessas festas, acontece que aparece um vírus chamado HIV. Tem recuperação? Pode se arrepender, pode se converter, pode voltar para o Senhor, se não é do Senhor. Mas não recupera nunca mais, a não ser que houver um milagre de cura, mas se não, não tem mais recuperação. Estão entendendo? Então não vale a pena. Eu vou num ambiente tal. O ambiente tal, eu tenho que ir lá aprender como é que é, para depois ter experiência e não fazer no futuro. Lamentavelmente, temos esse episódio que mexeu com o mundo inteiro acontecido aqui pertinho a nós. Muitos jovens, mesmo em busca de felicidade, a moda deles, perderam suas vidas. Irrecuperável, algo que não tem em volta. Pois essa mulher, a rainha de Sabá, ela foi a Israel, disse, eu quero aprender com esse homem. Tem algo de Deus na vida dele. Ela reconhece ali, eu quero aprender como é que se governa um país, eu quero aprender como é que se conduz empregados, como é que se conduz oficiais, eu quero, mas ela já era uma rainha. Ela já tinha poder, ela tinha influência, ela tinha gente a seu serviço. Mas eu quero aprender. Com quem? Com quem sabe mais do que eu. Não sei se você pensa assim, o que você acha? Você pensa assim ou não? Você já viu pregar aqui? Eu quero aprender com irmãos que têm mais caminhada do que eu. Com irmãos mais velhos, com irmãos mais experientes. Quando a gente quer aprender com os outros, eu vou dizer, eu acho que você também é assim. Você está no caminho da sabedoria. Mas se você acha que sabe tudo, então te prepara para sofrer. Se tu não ouve ninguém, os mais velhos te dizem algo, os mais experientes te dizem algo, e você diz, não, eu vou por aqui, eu é que sei. Quando tu assume o teu comando, não quer o que Deus já ensinou para outros, ouve o que Deus ensinou para outros. Tu não precisa fazer o mesmo caminho, não, mas eu tenho que ter a minha experiência. Se você sabe que dá errado, por que fazer o mesmo caminho? Também, o que outros agora nos ensinam, e coisas boas. Deus ensina uma coisa para uma geração, para pais, mas os filhos podem ir mais longe. A geração seguinte pode e deve ir mais longe. Aprende com o que Deus deu para aquela geração. Tudo bem, Deus, aprendi com eles. Mas para nós poder ir adiante, nós temos que ir mais do que eles. Então, Deus me dá graça, me dá sabedoria para eu poder ir adiante. Essa mulher, então, ela vai lá, diz e fica ali embasbacada, ela fica como que fora de si. Não me contaram nem a metade. E ela diz, reconheço que Deus está aqui nesse lugar. Faz a oferta dela no versículo 10. Muito ouro, 4.500 quilos. Essa mulher é sábia. Lembra? Salomão é como que um representante de Deus na terra naqueles dias. O reino de Salomão é como o reino de Deus manifestando-se ali na terra naqueles dias. Então os pagãos e povos estrangeiros estavam indo no fundo, ser impactados pelo reino de Deus, como é as coisas no reino de Deus. E eles estavam ali impressionados com isso. Ela estava impressionada com o templo, com a religião de Salomão. Diz ali no verso 5. Ela foi impressionada com o holocausto, com aquilo que se oferecia, a forma de adorar a Deus. Vocês lembram que o pai de Salomão, anterior a ele, tinha mais de 4 mil cantores e músicos. Davi organizou super orquestras para adorar a Deus. O Salomão já herdou isso. Essa mulher viu tudo. Mas que jeito eles adoram ao Deus deles. Ela ficou impactada com o jeito, com o culto, com o Deus verdadeiro. Ela ficou impactada também com os prédios, com o palácio do rei. Veja o que eu disse no início. 7 anos para construir o templo, mais 13 anos para construir o palácio todo. Isso mexeu com essa mulher. E aí a gente pode dizer, essa mulher é sábia. Essa mulher é sábia. Nós normalmente exaltamos a sabedoria do Salomão, e é verdade. Mas sábio é quem ouve os sábios também. Sabe o que diz lá no livro de Provérbios, também escrito por Salomão? Ele disse assim, ó. O estulto é o maluco, louco, botou um negócio na cabeça e não tira. O estulto, até quando fica quieto, passa por sábio. Sabe a pessoa falante, sabe tudo, chega num lugar, toma conta da conversa, é o sabe tudo. Até, vamos dizer, o ignorante, o maluco, tudo que é nome que a gente queira colocar aqui, quando fica quieto, passa por sábio. Tinha um ditado bem simples, quando a gente ia na escola. Nem sei se usam ele ainda hoje. Eu acho que usam. Como é que é? Em boca aberta? Ou não? Em boca fechada, claro. Em boca fechada, não entra mosca. Meus irmãos, tem hora que o silêncio é pura sabedoria. Eu não, irmãos. Tem hora que a gente não sabe o que falar, não fala nada. Eu vou contar uma coisa triste que vocês vão rir. Quando meu pai morreu, eu tinha uns 13 anos. E uma senhora chegou, eu lembro muito bem, todos os dias anteriores à morte, o dia da morte, o dia dos sepultamentos. Está na minha memória. E chegou uma senhora, minha mãe ficou viúva com 4 filhos. E uma senhora não sabia o que dizer. Apertou na mão da minha mãe, olhou bem nos olhos dela e disse, meus parabéns. Eu disse que é triste, mas vocês iam rir, né? Não faz mal, não é pecado rir, tá? É uma pessoa, eu acho, que na sua ignorância, claro, não foi maldade não, irmão. Mas se a gente não sabe o que falar, não dá parabéns em enterro. Tá. Promete que você nunca vai dar parabéns em enterro, né? Se a gente não sabe o que dizer, vai ali, aperta a mão. Quando a gente era criança, vou contar outra, essa acho que muitos aqui fizeram. No dia de finados, era um dia sempre muito triste para a gente. Quem aqui se criou no interior, se lembra? E aí nós tínhamos que ir no cemitério, e era uma... Não só num, viu? Onde tinha um parente morto, nós tínhamos que ir. O pai levava, e a mãe... Bah, nós tínhamos uma rural Willis, aquilo era peregrinação em cemitério. Quem fez isso aí quando era criança? Alguns fizeram isso, os pais levavam a gente, né? Ah, aquilo era chato demais, um dos piores dias do ano. Aí a gente chegava na frente da sepultura, estão lembrados? Eu não sei o que o pai e a mãe faziam, eles ficavam ali quietos. E a gente ficava quieto também. Não era assim? Eu acho que alguns faziam algum tipo de oração, que não é para fazer, mas as pessoas, alguns por motivos religiosos, ensinados e tudo, ficavam ali e a gente ficava também. E um dia, nós estávamos lá no cemitério, onde está o meu avô enterrado. Eu sei o lugar, eu vou lá de vez em quando. Acho que faz tempo, mas eu vou lá. E estava a nossa família, aquele silêncio de cemitério. E tinha uma igreja do lado. E eu dizia, vou ali naquela igreja, a igreja verde, grande. E tinha uma corda lá naquela igreja. Já, sabe onde eu cheguei? Aí eu olho para cima, tinha uma torre imensa, lá em cima tinha um sino. Dia de, no interior, dia de finados, não se faz barulho. E até o toque dos sinos no interior tem um jeito de tocar sino. Em casamento é um toque, vocês sabiam? No dia de casamento, dia de funeral é outro toque. Bom, tem uma série de coisas. Até tem alguém que já sabe bater o sino aqui, né? Parece que a Rose batia o sino antigamente. Então tem o senhor também, ó. Tem todo um jeito de tocar. Era uma mensagem. Pelo toque era uma mensagem. No interior, que se passava, morreu alguém. Só não saiu o nome da pessoa no sino, mas... Aí eu vi aquela corda. Mas esse negócio aqui, comecei a puxar. E tava tão... Comecei a me embalar na corda. Porque até o sino bater, não é na primeira puxada, né, gente? Tem que ir puxando e ele vai pegando força. E daqui um pouco aquele sino começou a bater. E não queria parar, esse é o negócio. E aí, ó. Bom, o final da história, eu não chorei lá por causa dos meus avós sepultados. Eu chorei por outros motivos. Mas deixa para lá o choro daquela época. Mas, gente, às vezes tu não sabe o que fazer. Isso que eu estou contando, tu não sabe o que fazer. Não faz nada. Numa conversa. Ou emitir uma opinião. Às vezes a gente não sabe o que dizer. Quando você não diz nada, você passa por sábio. Fica quieto. Essa mulher aqui, ela fez tudo certinho, sim. Ela falou as coisas certas, com sabedoria também. Quando ela viu tudo, mas não me contaram nem a metade. Seria assim, se eu soubesse disso antes, teria vindo conhecer esse reino antes. Quantos aqui de nós se converteram? Já 35 anos, 40, 45. E aí a gente diz assim, por que que eu não conheci o reino de Deus antes? É ou não é? Teria evitado tantas dores. E mesmo que alguém não quebrou a sua vida, não estragou, mas teria sido feliz muito antes, se tivesse conhecido o Senhor bem antes. Essa mulher conhece o Salomão, então a gente pode dizer que ela conhece Deus. Ela conhece toda aquela beleza do reino de Salomão, podemos dizer que ela conhece a beleza do reino de Deus. Agora, a última coisa que eu quero te dizer hoje à noite, no versículo 13. Pode dar uma olhadinha? Verso 13. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu. Afora tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Vamos ver aqui, irmãos. Quando a gente tem sabedoria, a gente se envolve com o reino de Deus. A gente dá para o reino de Deus porque acredita naquilo ali. É ou não é? Agora, sempre o reino de Deus, o próprio Deus, vai te dar mais do que você deu. Ela volta para casa. Duas coisas diz aqui. Tudo o que ela desejou. Tudo que ela pediu. O rei disse, pode pedir o que queres. Nós não sabemos o que é esse tudo. Mas pouca coisa não foi para quem trouxe presentes imensos. E mais uma coisa. Afora, tudo o que lhe deu por sua generosidade. Olha, como funciona o reino de Deus. Você pede coisas para Deus e você ganha. Amém? Agora tem uma outra coisa. Tem coisas que você não pediu e você ganhou. Tem coisa que ela não pediu, mas o rei, por sua generosidade, deu. Sabe como é que a Bíblia chama isso? A generosidade de Deus? A graça de Deus. Você não pediu. Você não pediu para ser amado por Deus, Deus te amou antes de você, de eu existirmos. Coisas que você nunca orou, Deus te deu. Coisa que você não pediu até mesmo na atualidade, quando vê, Deus te dá. Por sua generosidade. E tem coisa que você pede, Deus igualmente te dá. Aquilo que vem para abençoar a sua vida, Deus vai te dar. Nunca pense, Deus está sonegando algo de mim, Deus está retendo porque Ele não gosta de mim. Escuta o que eu estou dizendo, tudo o que vai ser bênção na tua vida, Deus vai te dar. Agora, se Deus acha que uma coisa não vai fazer bem para ti, Ele não vai te dar, porque isso é um ato do seu amor. Todos nós que temos filhos, às vezes os filhos pedem algo a nós e nós dissemos, não, isso não vou te dar. E dá, às vezes, até um certo estresse. Filhos pequenos, adolescentes, deixa ficar brabo. Eles não podem ganhar tudo o que eles querem. Eles acham que precisam de tudo. Mas os pais têm mais vida, têm mais quilometragem de vida. Ele sabe, se eu der isso para o meu filho, talvez o pai, nosso pai deu para nós, nossa mãe deu para nós, algo que não fez bem. E a gente se machucou com aquilo. Então nós vamos dizer, meu filho, isso não faz... Mas por que eles não entendem? Às vezes eles não entendem. Muitas vezes eu disse para os meus filhos, e às vezes eu digo, põe em outro irmão da igreja também. Mas pastor, por que não? Eu disse, eu tenho mais vida que tu. Se eu sou teu pastor, me ouve. Acredita que o que eu estou te dizendo, eu tenho certeza absoluta que é o melhor para ti. Confia. O filho faz isso também, não faz? Mas pai, por que não? Por que não? Em supermercado eles até se atiram no chão. Claro, ele sabe, sabe o que o filho sabe. Com o pai que pode se atirar no chão e com a mãe que pode se atirar no chão. E o filho sabe, aquele pai que não vai permitir isso, ele nem tenta. É ou não é? Filhos conhecem os pais mais do que os pais imaginam. Pois, às vezes o pai e a mãe dizem não. Mas por que não? O filho adolescente já argumenta mais. E tem hora, irmãos, que não é um argumento palpável. Não é 2 + 2 = 4. Nossa, filho, ouve o pai. E se o pai às vezes está testando um filho? Testando a obediência dele? Uma mãe pode estar testando a obediência de um filho e de uma filha também. Se não souber se comportar, perde lá adiante. Se for obediente agora, ganha lá adiante. É a escola de Deus, pois o rei Salomão deu a essa rainha tudo o que ela desejou, tudo o que pediu e mais. Deu conforme a sua própria generosidade. Deus vai te dar. No reino de Deus, tudo que você semear, você vai colher. Na vida natural também, né? Também, a Bíblia fala isso. Mas no reino de Deus, o que você semeia, você colhe. Essa mulher foi conhecer todo o império de Salomão. Ficou fascinada. Fez ofertas, bom, que nós nunca vimos, acho que fora da Bíblia, ofertas semelhantes. Era muito dinheiro. Alguém podia dizer, mas Salomão já tem. Não é, ela não está dando porque ele já tem. Ela está dando porque ela está amando ver tudo aquilo. E ela leva para casa muito mais. Essa mulher volta. Alguém de nós poderia perguntar, ela volta com mais ouro? Provavelmente. Mas ela levou muito mais do que coisa material. O que, que ela levou para a Etiópia? Ela levou uma fé que ela não tinha antes. Ela não ficou admirada com o Deus de Salomão? Ela leva riquezas, é verdade. Mas ela leva a sabedoria daquele grande homem, vai junto também. Quando você se envolve com homens, com mulheres que amam a Deus, quando você procura aprender com esses que têm mais tempo com o Senhor, você sempre sai melhor do que chegou. Estou certo ou estou errado, irmãos? Sempre você sai edificado. Você sempre aprende algo melhor. Ainda que você já sabia muitas coisas na vida. tenha sempre um coração aberto para aprender mais, para receber mais. Vou dizer mais, um bolso aberto para doar, tenha. Abençoe pessoas, abençoe a obra, o ministério, a igreja que você está. Abençoe, é o reino de Deus, é a representação do reino de Deus. Abençoa. Você vai ver que você vai sair com mais ao longo dos tempos. Às vezes é imediato, às vezes é meses, às vezes é anos, mas você vai voltar jamais vazio. Você vai voltar cheio. Deus está nisso. Acredita de todo o teu coração? Deus está nisso tudo que nós estamos aqui falando, que não é só uma história lá do passado. Nós podíamos, eu até coloquei um título aqui na minha Bíblia, A Sabedoria da Rainha. Porque a sabedoria do rei Salomão, já falamos, sempre é o natural. Mas essa mulher é sábia. Que mulher inteligente, mas pôs a sua inteligência. Com humildade foi aprender. E pôs essa inteligência a conhecer Deus, conhecer como funcionam as coisas de Deus. E levou para o seu país. Na história, na história tem judeus negros. A gente sempre imagina o judeu, uns cabelos assim um pouco ruivo, e outras pessoas mais escuras assim, pele branca, mas cabelo bem preto. Mas tem judeus negros. Na Etiópia tem alguns lugares. Até nós conhecemos um aqui em Porto Alegre, judeu completamente pretinho. Diz a história antiga, não está na Bíblia, extra bíblica, que desse conhecimento todo, Salomão e essa rainha tiveram um filho. E aí começaram os judeus negros. Isso é uma hipótese bem forte. Pode o que eu estou falando aqui? Ah, mas pastor, tem certeza? Isso é dito com absoluto? Tem autores que dizem que é. Outros dizem, não, acho que não é bem aí. Mas, de algum lugar, apareceram os judeus negros. Então, se essa mulher levou uma fé nova, levou também riquezas, então ela levou o sangue. Levou o sangue de Salomão também, se nós seguirmos essa linha de pensamento que eu estou dizendo a vocês nessa noite. Deus pode ter começado uma história nova por causa de uma atitude que eu chamo aqui, nesse caso, de sabedoria. Quanta coisa Deus pode, Deus quer acrescentar na nossa vida. Sábio. Sábio para falar. Sábio para silenciar. Sábio para ofertar. Sábio para receber. Sábio para ouvir. Sábio para observar. Seja assim. Sempre ouvindo a direção de Deus. Vamos por aí, meus irmãos? Vamos? Peça sabedoria para Deus. Mulheres, peçam sabedoria para Deus. Homens, peçam. Jovens, peçam. Eu já vi muita gente rica. Já vi muita gente com a capacidade intelectual muito acima do normal. Gente inteligentíssima, destruída. Talvez vocês já viram também. Gente com muito mais capacidade que nós. Completamente arruinados na vida. Porque foram tomados de orgulho. Eu sei, eu faço. Não ouviam ninguém. Não observavam as coisas que Deus estava insistindo em falar-lhes. E assim foram destruindo. Inteligência só não te resolve. Mesma coisa, dinheiro só não resolve. Tudo isto sem sabedoria. Acaba em nada. Em nada. Amém, irmãos? Fala com Deus um pouco sobre o que você acabou de ouvir. Fique sentado mesmo. Fale com Deus. Se você pudesse pedir algo ao Senhor agora. E podes. até deves pedir. Talvez alguns de nós gostariam, Senhor, me dá alguns quilos de ouro. Mas isso sem sabedoria, logo se vai. Fama se vai. Até saúde se vai. Tudo pode ter o seu lugar. Mas com sabedoria dada por Deus. Pode ser que você já se meteu em problemas e encrencas na vida. Por falta de sabedoria. Você pode ser um homem, uma mulher muito inteligente. Sempre se saiu bem naquilo que fazia, naquilo que estudava. Mas a sabedoria tem um ingrediente. Um ingrediente fortíssimo que é a humildade. Aquele desejo de aprender com quem já percorreu o caminho que a gente quer percorrer. A sabedoria tem muito a ver com os ouvidos. A sabedoria tem a ver com interesse pelas coisas santas de Deus. Essa mulher procurou as coisas santas que estavam acontecendo em Israel. Senhor Deus, obrigado que podemos ler aqui na tua palavra de uma pessoa que não era do teu povo. Se fosse hoje, nós diríamos, não era da igreja, mas ouviu falar de um tipo de vida que estava acontecendo lá em Israel. Ouviu falar de um homem que tinha um vínculo íntimo contigo, de um homem que se deixava ensinar pelo Senhor. Esse homem ficou sábio por isso, e ela correu para lá. Não economizou tempo nem dinheiro. Ela foi e encontrou aquele homem que no fundo, no fundo, era o representante do Senhor. Ela mesmo reconhece isso depois, Senhor. Ela disse, me contaram, mas eu não cria. Até que vim e vi com meus próprios olhos. Mas eis que não me contaram nem a metade. Deus, eu quero te pedir. Para todos que aqui estão. Com certeza, cada um de nós já teve momentos. Vamos chamar Deus de insanidade. De falar coisas que estragou. De fazer coisa que estragou a nossa vida, machucou a nós próprios ou machucou outros. Não tinha nada de sabedoria ali, Deus. Estamos te pedindo perdão, Senhor. Pedimos, ó Deus, ajuda-nos a ter um coração ensinável, que aprende com aqueles que aprenderam contigo, Senhor. Você pode pedir isso para Deus? Eu quero aprender com aqueles que aprenderam contigo. Nós temos modelos na Bíblia, mas nós precisamos, Senhor, modelos hoje, no nosso tempo. Eu sei que o Senhor tem dado também entre nós tantos irmãos com sabedoria. Eu sei, Senhor. Ajuda-nos também entre nós nos aconselharmos segundo a tua vontade, segundo o teu querer, não seguindo nós próprios. Você pode pedir, Deus, me livra de atitudes, de orgulho, de pensamentos de orgulho, porque a tua palavra mesmo diz que o orgulho precede a queda. Após o orgulho vem a queda, Senhor. E eu te peço por todos nós, por todos, ó Deus, um coração como dessa mulher que nós estamos chamando hoje também de mulher sábia, a rainha de Sabá. E vimos nitidamente o final da história. Ao final, ela leva coisas tão grandes e tão lindas para o país dela. Mas mais do que alguns bens ou muitos bens, ela levou a fé. Porque ela viu como se adorava a Deus, se obedecia, se respeitava a Deus lá em Israel. Obrigado, Senhor. Porque Salomão te amava. E esse amor que ele tinha pelo Senhor se espalhou para muitas outras pessoas e países. Porque nós lemos aqui na tua palavra que vinha oficiais e reis de todos os países para ver como era tudo lá em Israel. Ensina-nos, Senhor. Você pode orar assim? Me ensina, Senhor, a sabedoria. No nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém, Pai. E amém. Amém. Amém, irmãos. Deixa eu fazer uma perguntinha rápida. Quem de vocês, de vez em quando, ora pedindo a Deus sabedoria? Pode fazer um sinal. Eu disse de vez em quando, porque talvez não é todos os dias que a gente pede sabedoria. A gente tem muitas outras orações. Continue. Continue. Sabedoria também não se ganha de um dia para o outro. Assim, ó, agora tu é sábio. A sabedoria é um caminhar com Deus. Eu observo que alguns irmãos da igreja têm mais que outros. Como outros têm outros dons e talentos mais que outros. Mas hoje estamos falando de sabedoria. Peça, peça. Sabedoria, como responder, como se portar dentro de uma situação. E a sabedoria, como quase todos os dons, eles vão se manifestar em horas de crise. Quando é que precisa o dom de cura? Não é numa crise de saúde? Quando é que precisa um dom de revelação? Não é quando a gente não sabe, e agora? Que caminho, Senhor? O Senhor dá a revelação. Quando é que precisa o dom da profecia? Quando precisamos ouvir uma voz de Deus, uma palavra de Deus específica para uma situação específica. Quando é que precisa sabedoria? Às vezes quando as coisas estão meio confusas, meio nebulosas. Senhor, me dá sabedoria. O que eu faço agora? Que caminho tomo? Me dá sabedoria. Vocês viram o que eu falei na oração? Um ingrediente da sabedoria, não é o único. Um ingrediente é a humildade. Se você está ferido, o orgulho cresce quando a gente está ferido, sabia? Mágoas crescem. E aí a sabedoria vai lá embaixo. É assim que funciona o ser humano. Pode ser que você tenha coisa de Deus, mas alguém me feriu. E aí a mágoa, aquele monte de coisa, é como que desapareceu, aparecem as coisas de Deus. Então a melhor coisa é se aquietar, botar a cabeça no travesseiro. É ou não é? Eu digo, deixa o pó baixar. Pior coisa que tem é a gente tomar uma decisão na vida de cabeça quente. Vocês sabiam? E muitas vezes as pessoas tomam as decisões maiores da sua vida quando não estão bem por dentro. Tem tudo para dar errado essa decisão. Um dia eu li uma frase, eu já vou terminar, tá, irmãos? A última frase. Alguém disse assim, a melhor hora de procurar emprego é quando se está empregado. Pensa um pouquinho, não é sabedoria isso? A melhor hora de procurar emprego novo é quando está empregado. Porque quando está desempregado, de repente a gente, por uma questão de até sobrevivência, pega o que dá. Você quer fazer uma coisa nova na vida? Comece a te planejar. Não espera perder aquele emprego. Comece a estudar, comece a fazer algo novo. Para lá adiante você está pronto para o novo. Isso é sabedoria.